Muitas vezes, dentro das sinagogas, em pleno sábado, diante dos doutores da lei e fariseus, que desejavam prendê-lo, e muitas vezes ele teve que evadir-se dali, ou ser salvo, porque a multidão o aclamava. Mas sempre um homem corajoso. Estudando o xamanismo na faculdade de psicologia, que não concluímos, um dos alunos, nosso amigo Marcelo, descobriu que uma das tribos Lakota, no hemisfério norte, tem nos quatro pontos cardeais, quatro símbolos das maiores virtudes do espírito. A primeira das virtudes é a coragem. Para enfrentarmos as nossas imperfeições, enxergarmos os nossos defeitos, vamos acrescentar. A segunda virtude é a sabedoria. Através do conhecimento, nós nos iluminamos. A terceira virtude é a iluminação, conhecimento e amor. E a última delas, a mais extraordinária de todas, a inocência. E eu me recordo das palavras de Jesus dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, eu vos digo, não entrareis no reino dos céus. Porque as crianças são autênticas, são elas mesmas, não querem passar por uma máscara, por uma capa que nós utilizamos, como eu estou utilizando aqui diante de vocês, falando manso, doce, bonzinho. Não sou, pessoal. Leve o Nazareno um mês para a casa de vocês, para vocês verem. Vocês mandam de volta para o Ceará, na mesma hora, com passagem, hospedagem paga, claro. Porque nós temos muitas imperfeições, claro que sim. Não é porque estamos aqui na frente que somos melhor do que ninguém, pelo contrário. Reconheço em mim muita vaidade. E em muitos expositores espíritas, graças a Deus eu não sou o único. E que bom que os espíritos utilizam da gente, mesmo imperfeitos, para fazermos o bem. Porque se formos esperar sermos anjos, como na mensagem dita hoje, do Espírito Emmanuel, nós não vamos começar nunca. Se Jesus esperasse que os apóstolos se tornassem espíritos puros para disseminar a Boa Nova, nós não conheceríamos o Evangelho até hoje. Ainda nos dias de hoje não conheceríamos. Então eles pegam os vaidosos e dizem: rapaz, o que é que o Nazareno serve para quê, esse menino? Rapaz, não serve para nada. Mas ele é vaidoso, é? É. Ele vai gostar de falar em público, não vai? Bota ele para estudar Espiritismo. Convida, bota aí alguém para convidar ele para dar palestra. Então vamos transformar aquela coisa ruim em algo bom. Mas é importante que tenhamos consciência disso. E trabalhemos essa vaidade devagarzinho. E saibamos que eu estou aqui não porque sou caridoso, estou querendo salvar o planeta, não. É por vaidade mesmo. Qual o problema? Reconhece-se o espírita, nos diz Allan Kardec, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Reconhecer os nossos defeitos, a nossa sombra, e tentar transformá-los aos pouquinhos, porque a natureza não dá saltos. O nosso orgulho, olha lá, o pai de muitos vícios, vai fazer-nos acreditar sermos espíritos superiores, e não somos, eu pelo menos não sou. Não posso me comparar a Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce na Bahia, a Albert Schweitzer, que encontrou a iluminação indo à África, ao Gabão, e ele médico, defender os escravos, os negros, dizendo que a humanidade devia 400 anos de escravidão para a nossa irmã África. É a iluminação através do trabalho, a iluminação através da mediunidade, como foi Chico Xavier, através do trabalho, da humildade. A iluminação se encontra de diversas maneiras. Não é quando chegarmos no mundo espiritual que vamos encontrar a iluminação. Temos que começar agora, e convidaria os senhores a assistirem o DVD ou a palestra que Divaldo ministrou aqui em Brasília, na Comunhão Espírita, o seminário Iluminação Interior, onde ele narra vários iluminados, porque a palavra Buda, além de desperto, o primeiro é despertar, mas ele iluminou-se mesmo, foi quando ficou somente debaixo da figueira, da árvore Bó. Não, foi quando ele saiu pelo mundo a divulgar a imortalidade da alma, porque para o budismo, que tem cinco tipos de compaixões, identificadas pelas cores, a compaixão mais extraordinária de todas, a compaixão branca, é a compaixão de levar às pessoas o consolo, a esperança da vida imortal. E por isso, na doutrina espírita, o Espírito humano nos diz que a maior caridade que se pode fazer a ela é a sua divulgação. E Divaldo Pereira Franco assevera que o Espiritismo não veio combater a miséria social do planeta, não. A fome, a guerra, não é essa a missão da doutrina espírita. A missão é combater a miséria moral, os vícios, as imperfeições,